1354, declaração para sequenciamento, curva direita para 230, iniciar de alta 220 Salvador. Direita 230, iniciar de alta 220 Salvador, vamos ver. Linha 354, curva esquerda para o 200, guarda esquerda, Catarina Caminador. 300, guarda a rota 354. Julie, stand alone. Order, ok, vai a Foster, continua Alfa, Julia, dan, stand 11, in a 1, 9 a 1. WLS, que bom, 592, chame torre, 1185. Para o localizador, esquerda, 130, deixa para 2 já está estabilizado. Esquerda, 130, descendo para 2 Salvador, boa noite, voo 592. Voo 592, sente continuando para cima, vai de utilização de fogo. É 3520, primeira zona, deixa para 2 já sair a lista no 0 no 9. Excelente, reboque sinalizado. Gol 1592, pouso autorizado no 0, no 160 graus, 089. Liga pouso 1502. Linha 354, completo sinal Chile Torre, 118 do sinal 95. 3520, projeto sinal e mais satisfeito, porta estabilizada. Zona 592, funciona aos dois quadros, da direita. Mantenha minha escuta, tá autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, na sua escuta, vou 1-2-5-9. Oi, Salvador, o 1-3-5-4, passando meu Brasil. Gente, na 3-4, está autorizado no meio 0 graus, 10 mais. Exato, 1-3-4. Zona 354, no solo 27, libera a direita, mantém a escuta, táxi autorizado via Fox Trot, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 5 Lima, fique atento ao sambizador, Pátio. Ah, Juliano, aqui é a Via Fox Trot, a Fox Alfa Kilo, Pátio 3 para a posição 5 Lima, o gol 11. Agora o gol no 192. Agora de 4x, gol no 192. Agora. 3520, chame torre 118 do sinal 95. 3520, braço, você responde. Bom dia. Qual o 9924? Copia 9924. Atualizado o exercício. Vinha a nota do plano de voo 2017, nível 370. Da escola da 1-0, para mudar com mais 25 à esquerda. Perfil de saída Pucajamo, até Jamo Aracaju. Anciana transponder 5507. Controle 120 decimal. Corrigiu 199 decimal 8. Atualizado em 5370, pelo número 190, de Mala 10, Corvecida, Pucajão, Maracaju, 5507, 19, 8. Com o ótimo pronto, portão 8. 3520, solo aos 3,6. Para a direita, mantendo escuta, Alfa Juliette, portão 2. parafuso e para dentro. Autoridade, sanitário. está atualizado, já está atingido, posso esperar a chama pronta, hoje é 08. Atingido, no Detroit, já passa pronto. Golo 92, Golo 92, Golo 0, 150 graus, 092. CVLAs, Golo 0, Golo 92. just flagged in a position, descend to 2,000 feet, clear 2018, clear the left final pass service. Controle Salvador, gol 1192. Gol 1192, contato radar, ativa para o número de 370, saiba da PUC. Sobe 370 na PUC, gol 1192. 1992, após a posição de Lama, está autorizado em retorno ao 708. Ciente, eu falo Jamo, rua direto no meu Fox 018, o 1992, tá bom? Zero autorizado de uma pessoa via rota do plano, após o 17 conforme, nível 370. Decola a pista na zero, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Fuca, Jamo, Aracaju. Código transponder 5517, controle 1119, decimal 8. 3520 autorizado. Argentina 1911, stand by, please. Standing by, Argentina 1911. Go 1172 on the ground at 13, leaving red taxi, Foxtrot, contrary to X-ray Alpha, Juliet, stand 08. Juliet Alpha, Juliet, stand number 08, go 1172. Avenida 02, tanto 520, ponte pronto. Tá. Toma de 11 a 3 de agosto, autorização 380 para Guarulhos, paciente da Charlie. Toma 73, número 2 para a Copa, aguarde, não me escuta. Argentina 1911, are you ready to copy? Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, please to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44 at the following flight plan route, flight level 340. Runway for takeoff, runway 10, right turn after takeoff, Canva 1 departure and dock loop transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Scott code 5526, Salvador approach control frequency 119.8. Sim, Argentina 1911, Salvador to Sierra Alpha Echo Zulu, take up via flight plan route, flight level 340, upper Zulu 44, runway 10, turn right. To Sambo 1, Duclu transition, transponder 5526, frequency 119.8, Argentina 1911. Argentina 1911, is back to correct gate 11, report ready for startup and pushback. I'll call you for a startup and pushback, Argentina 1911. Autorizado para Guarulhos, via Pedro Lula 0 da Taubaté, nível 360. Perfeito saída Tango 1, Leda Motiva. Transponder 5527, frequência do controle Salvador 119.8. Está autorizado, decola da 10, Tango 1, Leda Motiva. 5527, transponder, turístico 10, Taubaté. 719, só não copiou o terminal. 119.80, frequência do controle Salvador, no portão 06, chamando para o Puxmex, seu amigo.